ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre. Debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre. Produção Marcos Leite. Apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre está entrando no ar nesse primeiro dia de agosto, quinta-feira. Nós vamos tratar do complexo do Maracanã, daquela região ali que tinha o Museu do Índio, a aldeia Maracanã, você se lembra, que em março foi retirada de lá pelo governo do estado e pela prefeitura. Temos ainda o Parque Aquático Júlio de Lamare, temos o Complexo Esportivo de Atletismo ali, Célio de Barros. Temos também, tínhamos o Lanagro, né, que era o laboratório do Ministério da Agricultura, que certificava a qualidade dos alimentos consumidos. Temos ainda a Escola Municipal Friedenreich, que é uma das escolas modelo da cidade do Rio de Janeiro e até em nível nacional tem posição de destaque. E, em resumo, uma série de equipamentos que estão numa disputa entre um lado o governo, do outro lado a sociedade, através de associações, através de atletas, através de pais de alunos, para manter esses equipamentos em funcionamento. E o estado tem um projeto próprio de desenvolvimento daquela região ali do complexo do Maracanã, com vistas não apenas à Copa das Confederações, que já aconteceu, mas principalmente à Copa do Mundo, que vem aí no ano que vem. Nós estamos aqui no estúdio para tratar dessas questões todas com o Renato Cosentino, que é jornalista e membro da Justiça Global e também do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, o Carlos Sanders, que é presidente da Comissão de Pais, Alunos e Ex-Alunos da Escola Municipal Friedenreich, o Rogério Bastos Medeiros, jornalista, chefe de reportagem de esportes da TV Brasil, nosso colega aqui, o Cláudio Becker, coordenador do Projeto Social para Portadores de Necessidades Especiais no Parque Aquático Júlio de Lamare, e a Edneida Freire, ex-atleta e treinadora de atletismo e coordenadora técnica de dois núcleos, duas escolinhas de iniciação ao atletismo no Célio de Barros. Eu gostaria de dar o pontapé inicial nessa conversa falando sobre a decisão anunciada ontem pelo governo do estado de retornar os índios que foram transferidos para Jacarepaguá em março, naquela remoção, depois de uma batalha e de muita pressão popular, retornar para o museu antigo, o Museu do Índio, aquele prédio histórico, um prédio tombado, inclusive, pelo município. E essa decisão, no contexto da luta que se trava em todos os equipamentos dos quais nós estamos falando aqui, ela representa uma vitória importante. Vocês poderiam falar, começar sobre isso? Quem sabe o Cosentino, hein, Renato, você pode começar, você que é desse comitê, o Comitê Popular da Copa e Olimpíadas aqui no Rio, poderia dar uma abertura nisso aí pra gente. Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes. A gente está nessa luta do Maracanã há pelo menos 2 anos contra o projeto de privatização do Maracanã. Né? Não é um projeto do estádio. Toda essa modificação do entorno do estádio, ela começa durante a privatização, que se consolida no início desse ano. Né? O projeto de privatização da empresa IMX, do Eike Batista, ele modifica esse entorno, destruindo os seus equipamentos esportivos e transformando num centro comercial. Esse sempre foi o objetivo, para tornar o Maracanã um estádio rentável. O Maracanã ele já era um estádio rentável, é bom dizer isso, mas tornar um estádio comercial, com shoppings, lojas, etc. Isso impacta principalmente 4 equipamentos esportivos, né? 2 equipamentos esportivos e 2 outros equipamentos, o Júlio de Lamare, o Célio de Barros, a aldeia Maracanã e a escola Friedenreich. O governo agora, depois de muita pressão dos movimentos sociais e da sociedade organizada, dos pais, alunos, dos atletas, os treinadores, começa a ceder, né? Cede primeiro com o Júlio de Lamare, é uma ótima notícia para quem está nessa luta há muito tempo, e cede também, indicando que a aldeia Maracanã, antiga, antigo prédio do Museu do Índio, voltará a ser ocupado pelos indígenas. Teve a primeira reunião ontem, mas a gente espera que seja um diálogo permanente e que aquele espaço seja autogestionado pelos indígenas, com um projeto... Como era, né? Como era antes, exatamente. É a que você atribui essa, não digo recuo do governo, nem digo isso, eu digo essa revisão da posição do governo? O governador Sérgio Cabral hoje é o mais mal avaliado do Brasil, né? O mais novo? Ele é o mais mal avaliado do Brasil. Ah, o mal avaliado. Aí você acha que ele isso... Não tenha dúvida que toda essa... Não é à toa que ele é o mais mal avaliado. Muita coisa ele fez para se chegar... Ou muita coisa ele não fez para se chegar nesses níveis. Está em cerca de 10% de aprovação do governo. Ele chegou num limite ali do fundo do poço e todos pedem a sua saída. Então ele começa a recuar algumas pautas que os movimentos sociais vêm colocando há muito tempo. Mas é bom deixar claro que para nós não basta o Júlio Della Mare, né? E não basta a aldeia Maracanã do jeito que eles estão propondo, né? A luta ali do Maracanã, ela sempre foi unificada, né? Por isso que a gente está aqui com representantes do Célio de Barros, representantes da Escola Friedenreich, porque a gente quer um Maracanã com todos aqueles equipamentos esportivos. E mais do que isso, a gente quer um Maracanã público. Né? Um Maracanã público e popular. Esse sempre foi o nosso mote. É. Porque o que está acontecendo no Maracanã é um processo de elitização brutal. É, na verdade, isso aí, Cosentino, eu acho que é um processo internacional, é um processo da FIFA. Eu queria até pedir para o nosso companheiro aqui, que é o Rogério, que é da TV Brasil, e que acompanha do esporte da TV Brasil, sabe bem esse projeto FIFA, o projeto Ike Batista, como diz o Renato Cosentino, é um projeto internacional de modelo de arenas esportivas, né? E isso, segundo os organizadores aqui, bateria de frente com esse conceito que nós temos, com esse equipamento que nós temos disponível desde 1950 e daí em diante, ali na área do Maracanã. Agora, como disse o Renato, uma elitização do futebol e é o afastamento das torcidas, das torcidas como nós conhecemos, dos estádios. Mas isso aí, você acha que isso é capital ou isso é justificativa para que você acabe com o Parque Aquático Júlio Della Mare ou a pista de atletismo do Célio de Barros ou a Escola Friedenreich e por aí vai? Não, de jeito nenhum. Eu acho isso lamentável que estava ocorrendo, né? Ainda bem que o governador está tentando voltar atrás. Nós temos hoje a população longe do Maracanã, né, com ingressos aí a R$100, quem é que pode, né, do povo que recebe salário mínimo ir ao Maracanã, né? Então é mais uma praça de esporte, né, mais uma instalação que coloca o torcedor longe, né, do tradicional esporte que ele costuma ver e até discutir, né, com as pessoas, que é o futebol. Em termos do Júlio Della Mare, eu já participei de várias competições lá, cobrindo, né? Vi muitos atletas surgindo ali. Nós temos aí o Xuxa, que nasceu ali, né? Então, são atletas que participaram de Olimpíadas. Hoje a gente tem o César Castro, né? O nosso saltador olímpico, né? Sem lugar para treinar. E isso é uma fuga do esporte do Rio de Janeiro para outros estados. Hoje em dia a gente não consegue mais pautar atletas aqui no Rio de Janeiro. A gente tem, como a TV Brasil nós temos em São Paulo, a gente tem que pedir a TV Brasil de São Paulo para cobrir os atletas de renome, né, em São Paulo, porque nossos atletas fugiram daqui. Estão perdendo espaço. Como é que vocês que lidam com os atletas veem isso aí? Vocês dois, primeiro a Edneida Freire, que é ex-atleta e treinadora de atletismo e coordenadora da técnica de dois núcleos, são duas escolinhas de iniciação. Como é que você vê isso? Com muita tristeza, porque a gente prepara, a gente seleciona um atleta, a gente tem o tempo de preparar esse atleta até ele chegar no melhor resultado dele. E, infelizmente, quando chega nesse período, a gente não consegue manter ele dentro do nosso estado. Porque a infraestrutura, né, a lei paga-se mais e leva-se, né, a estrutura de São Paulo está mais estruturada do que a do Rio de Janeiro em relação ao atletismo. Então, lá tem os melhores clubes, digamos assim, financeiramente. Sim. Então, eles levam nossos atletas. Vai ser melhor para eles? Talvez sim, talvez não, porque quem quer sair do seu estado? Quem quer sair de perto da sua família? De qualquer maneira, é pior para a gente, né? Pior para o estado, pior para o Rio de Janeiro, para a cidade. A gente chega numa competição de um campeonato brasileiro, né, com os atletas do Rio, e no mesmo dia eles são procurados, né? Procurados para virarem de estado, irem para São Paulo. Migrarem. Certo. É, porque a gente não tem como sustentá-lo aqui dentro. Onde a gente vai treinar? Não tem onde treinar. Cláudio Becker, você que coordena projeto especial para deficientes lá no Júlio de la Mare, no Parque Aquático, como é que você vê essa questão? Inicialmente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a união de nós todos, né? Foi um processo que já vem de 2 anos, como já foi relatado aqui, e nós fomos ao longo desse tempo angariando a simpatia, principalmente popular. Por parte das autoridades, a gente não viu esse tipo de ajuda. Queria também ressaltar aqui, destacar a ajuda que a Defensoria Pública da União vem dando à nossa causa, abraçou a nossa causa e nos deu uma nova perspectiva e um novo horizonte com relação à resolução do problema. Primeiramente, eu gostaria de destacar que não é benesse dos governos o que está ocorrendo agora. Eu devo atribuir isso primeiramente às recentes manifestações de rua, que só vieram a robustecer o nosso processo de retomada do Maracanã. E certamente nós vamos conseguir. Com relação ao Parque Aquático Júlio de la Mare e ao complexo esportivo e à própria escola, eu não vejo como um país que pretende ser destaque no cenário internacional olímpico conseguir esse objetivo destruindo as instalações disponíveis, privando os atletas de treinamentos mais apurados, mais específicos. É hora de, já que vamos sediar uma Olimpíada, de aumentar esse número de aparelhagem para melhorar o nosso nível olímpico e não de destruir. Tudo bem, quer fomentar o esporte, eles têm que aumentar e não demolir. Com relação aos projetos desenvolvidos no Parque Aquático Júlio de la Mare, nós temos lá já há mais de 30 anos, que é mais ou menos o tempo em que eu estou no Maracanã, projetos de iniciação desportiva, projetos para terceira idade e projetos para portadores de necessidades especiais. Atualmente se arvoram muitas pessoas a ser o pai da criança, né? Agora é uma hora de aparecer na mídia, enfim. Todos se arvoram a ser o pai da criança desses projetos. Esse projeto existe por uma simples razão. A pessoa que, desprovida de dinheiro, não tem como utilizar esses equipamentos de forma paga. E o poder público tem que ocupar esse espaço. Vive alardeando acessibilidade, né, inclusão social. E qual é o troco que é dado para isso? A demolição desses lugares. Os portadores de necessidades especiais são encaminhados pelos mais diversos segmentos, inclusive pelo Hospital Oscar Clark, que é um hospital específico de fisioterapia que existe ali no entorno do Maracanã. Trabalhamos com toda a sorte de portadores de necessidades especiais, quer sejam paralisados cerebral, síndrome de Down, amputados, cegos, surdos, mudos. E do último levantamento que nós fizemos, em termos de usuários, havia uma estimativa de 12 mil pessoas frequentando e se utilizando daquele equipamento. Só que plantaram em Brasília a ideia de que aquilo era um local ocioso, né? E que não havia atividade ali. Lamentavelmente, um crime. Outra falácia que se diz é quanto ao Célio de Barros, por exemplo, em que o governador, tocado pelo Papa, né, voltou atrás, dizendo que o Célio de Barros não atendia a padrões olímpicos. como não atendia padrões olímpicos, se em 2007 nós tivemos aqui um Pan-Americano e que o COI exige que os locais utilizados tenham os padrões olímpicos. É isso mesmo, Edileide? É isso mesmo. O Célio de Barro foi readaptado a pedido do COI, que não era adaptado, a raia tinha que ser aumentada, a da reta, né? Sim. E foi readaptado, foi, digamos assim, adaptado padrão internacional. Ele é uma pista, e é a única pista oficial e pública do nosso estado. Nós não temos outras. Quer dizer, que foi readaptada já para 2007, não é isso? 2007, então, para o Pan-Americano. Desde então que está apta, está dentro dos padrões do Comitê Olímpico Internacional para sediar provas das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Isso mesmo. A pista do Célio de Barros é uma pista menor em relação a um engenhão, né? Um estado olímpico. Uhum. Mas é uma pista dentro do padrão olímpico. Ela está pronta. Uma coisa não anula a outra. A do engenhão pode ser utilizada também. Sim, quer dizer, isso só soma, né, na verdade. Precisamos demais. Nós vamos sediar uma Olimpíada. Nós estamos no ciclo olímpico 3 anos. Bom, precisamos de mais um, mais dois. Queria voltar aqui um pouquinho, porque nós estamos falando, já que nós estamos em 2007, dessa discussão toda em torno dessa área do Maracanã, desse projeto do Maracanã. Uma das pedras iniciais dessa discussão foi a escola Arthur Friedenreich, que é uma escola municipal e que eu imagino que devam ter pensado lá os tecnocratas do governo. Isso aí é fácil, é uma escola municipal, você tira a escola, bota lá em São Cristóvão, não tem problema nenhum. Mas a escola vem resistindo, ela começou o processo de resistência e o presidente da Associação dos Pais de Alunos aqui, e ex-alunos também da Friedenreich, que é o Carlos Sanders, ela está aqui com a gente também. Queria que você falasse como é que você está acompanhando a evolução, né? Agora, por exemplo, você acompanhou desde o início a briga da escola Friedenreich, a questão da aldeia Maracanã, agora você está vendo a aldeia Maracanã podendo voltar, o Júlio de la Mare vai ficar, como é que você está acompanhando isso? Bom dia a todos, bom dia a todos da mesa, bom dia Golo. E ressaltar que agradecer ao Augusto Golo, porque aqui foi um dos primeiros programas que a Escola Friedenreich compareceu. É verdade, é verdade. Através da imprensa, né, e que teve a oportunidade de se manifestar na época, num começo muito difícil, né, muito difícil, em que a maioria da mídia estava contra todos esses movimentos populares e que não abriam espaço para os movimentos se manifestarem. O Augusto Golo, eu tive a honra de estar aqui, um dos primeiros a ser convidado, foi um prazer. Um dos poucos que democraticamente nos cedeu esse espaço. Bom, Golo, eu queria salientar duas coisas que eu acho muito importantes, né? Uma, eu vou falar como o governador, ele falou, falo como pai, eu também vou falar como pai, e também tem filho pequeno. Foi duas coisas que ele ressaltou na entrevista dele, que eu pude acompanhar. E eu não fui tocado pelo Papa ainda, mas ainda assim eu vejo a educação como uma questão primordial dentro da sociedade brasileira, né? Não tem como você pegar aquele complexo do Maracanã ali e querer isolar algum segmento. Todo aquele segmento, tanto o Parque Júlio de la Mare, a pista de atletismo, Célio de Barros, a aldeia indígena e a Escola Friedenreich, se você pensar bem, aquilo ali é um complexo. Ele envolve esporte, envolve história, envolve cultura, envolve memória, enfim, envolve educação de qualidade. Então, todo aquele complexo ali, ele representa uma questão de prevenção, porque o esporte está integrando esses jovens ali, né? E uma questão de desenvolvimento social para aquela comunidade ali, uma vez que nós estamos cercados ali por uma comunidade que é da Mangueira, tem gente do Rio Comprido, de Vila Isabel, enfim, toda aquela área ali, ela é propícia a essa possibilidade aos jovens que não têm oportunidades. E a Escola Friedenreich não fica atrás, né? Todo projeto pedagógico, todo trabalho que nós desenvolvemos na escola foi em virtude justamente dessa integração com todo o complexo do Maracanã, né? Nós, eu sempre costumo dizer isso, que muita gente não conhecendo o trabalho que era desenvolvido na Freire Rache, junto com a aldeia indígena, nós tínhamos aulas teóricas de história na Freire Rache, de sociologia, e tínhamos a aula prática com a aldeia indígena. Os nossos alunos, eles sabem o que, que são valores, culturas, hábitos. Tínhamos até mesmo alunos que falavam idiomas de alguns grupos étnicos dentro da aldeia indígena. E isso foi propiciando esse desenvolvimento educacional dentro da Escola Freire Rache. Então, veja bem, a partir do momento que o governo chega e diz que vai privatizar todo aquele complexo, que vai expulsar todos aqueles segmentos ali em volta, vão arrastar aqueles segmentos para outros lugares, vão fragmentar todo aquele conjunto social, educacional, cultural que existe ali, é um retrocesso. Isso é um retrocesso, né? Então, hoje, nós estamos vendo todo esse movimento, os movimentos populares que se mobilizaram, né, foram à luta, foram na Câmara de Vereadores, na Alerj, né, fizeram pressão, levamos muita bomba de gás lacrimogêneo, as crianças lá na reabertura do Maracanã levaram bomba de gás lacrimogêneo, pais, mães, é bom ressaltar isso, né, em todo momento sendo transgredido, violado nos seus direitos de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, na Constituição Federal. Então, nós estamos vendo isso hoje como muito positivo, né? O Renato falou muito bem ali, o governo não está fazendo favor nenhum. Ele simplesmente está voltando atrás em virtude do que é o nosso direito, que já eram os nossos direitos que estavam ali sendo violados, transgredidos constantemente. Então, nós vemos da Freire Rache muito positivo isso, e só estamos esperando agora a manifestação do senhor prefeito Eduardo Paes, que até agora foi omisso nessa parceria junto com o senhor Sérgio Cabral, que fique claro que não foi só o senhor Sérgio Cabral nessa participação de demolição do complexo do Maracanã. O senhor prefeito do Rio, Eduardo Paes, em nenhum momento ele se manifestou a favor da escola permanecer. Então nós estamos esperando no mesmo barco, tanto o Sérgio Cabral quanto o governador. Isso. Aliás, o Sérgio Cabral, o Eduardo Paes, passou pelo Maracanã e a gestão dele deixa muito a desejar no que diz respeito ao atendimento às nossas reivindicações do parque aquático. Ele sabe do que eu estou falando, inclusive o aquecimento da piscina. De acordo, isso é muito importante. Então, e também o governador agora que se manifeste publicamente e que para no qual a escola, a décima melhor escola do Brasil, consiga permanecer no seu espaço de origem, de direito, até porque nós não vemos motivo para arrastar a escola para qualquer outro local dali. Eu vou puxar um pouco aqui a questão, pelo que você começou falando, Sandes, que é essa... a questão do espaço, da cobertura, da atenção que a mídia tem dado desde o início a essa questão. É um problema sério que envolve desde a aldeia Maracanã, que foi uma coisa que teve repercussão internacional, era curioso, eu estive lá algumas vezes e vi a presença da TV alemã, da TV francesa, mas não via a TV brasileira lá presente. Uma vez, inclusive, vi a TV Brasil lá fazendo reportagem especial e tudo. Mas é a TV pública. A mídia em geral, e eu gostaria que você, Renato Cosentino, que é jornalista, e você também, Rogério, que é nosso colega aqui da área de esportes da TV Brasil, como é que vocês veem essa questão do espaço que a mídia dá a esse tipo de problema que nós estamos enfrentando, que é um problema da cidade, da formação de gerações de atletas, como tem sido destacado aqui pela Edineide, pelo Becker? Como é que você vê isso, Sandino? A gente está passando por um momento muito difícil em relação aos meios de comunicação no Rio de Janeiro, né? Mais do que não informar, eles desinformam, né? Muitas vezes as informações vêm completamente distorcidas. Maracanã é toda essa luta do Complexo do Maracanã é um grande exemplo disso. E a gente que, né, no Comitê Popular da Copa Olimpíadas trata de outros assuntos muito difíceis, como a questão das remoções de comunidades pobres da cidade, são assuntos que também não passam pelos canais principais de comunicação. A gente teve em 2012, né? 2011, 2012, uma luta muito grande em relação às remoções forçadas. E não saía. Era impressionante que não conseguia espaço nos jornais. E aí começou a sair lá fora. New York Times, El País, Al Jazeera. Depois que saiu uma grande matéria no New York Times, as jornais nacionais, os jornais locais daqui começaram a divulgar, mas também já um pouco com isso é necessário para as obras e tal. O que acontece nesse momento no Rio de Janeiro é que tudo se justifica pela Copa do Mundo e as Olimpíadas, né? Eu vejo matérias de um jornal que estão construindo presídios para os grandes eventos, né? Ou estão comprando caveirões para os grandes eventos, né? E são notícias assustadoras, porque a gente acredita que não se precisa comprar caveirões para realizar eventos esportivos, né? A gente acredita que uma final da Copa das Confederações, ela não pode ter 70 mil torcedores dentro e 11 mil policiais fora. Se isso acontece é porque tem alguma coisa errada com esse evento, né? Essa estrutura de evento e como se instala um modelo de cidade que é totalmente violento, violento com as pessoas que estão no entorno do Maracanã, violento com os mais pobres dessa cidade. Esse evento ele tem que ser repensado. Tem que ser repensado em sua essência. E só para comentar uma coisa que o Carlos chamou a atenção, que é muito importante. O Maracanã, ele era uma arena multiuso. Estão falando que vão transformar o Maracanã numa arena multiuso. Ele era uma arena multiuso, com lazer, com esporte, com saúde, né? Como já foi colocado aqui, com cultura. O que estão transformando é o Maracanã num shopping. E isso a gente não vai permitir que um espaço público, né, seja privatizado, né? A gente está falando ali de espaços, né, públicos que já foram privatizados, mas isso que a gente deseja agora reverter. Eu acho que, em relação à mídia, a gente nota uma certa amarração política, né? Muitos canais de TV precisam do governo para ter licença, né, para botar o seu canal no ar ou outros benefícios, né? Então eu vejo por esse lado. Por exemplo, a gente aqui na TV Brasil convida o governador e ele nunca vem. Aliás, convida o prefeito e ele nunca vem. É bom você falar nisso aqui, porque nós convidamos, e ontem mesmo eu recebi um puxão de orelha por causa disso aí. Nós convidamos habitualmente a Polícia Militar, convidamos as autoridades para comparecerem aqui no Tema Livre, porque sempre nós estamos abrindo espaço para quem não tem, como disse bem o Sandes aqui no início, para quem não tem espaço na mídia, e isso é óbvio que você tem que chamar outra parte também. Mas o máximo que a gente recebe aqui, até o Marcos Leite me passou aqui, antes do programa entrar no ar, é uma nota oficial da Secretaria de Comunicação do Governo, dizendo que o Governo do Estado decide manter o Parque Aquático Júlio Delamare, uma nota oficial do consórcio Maracanã, que também não acrescenta nada, que só fala do Maracanã, Complexo Maracanã Entretenimento S.A. Essa daí é o Constantino, já está rindo aqui por causa disso. Rogério, diga aí, continue isso, só para fazer esse parênteses. Não, e isso prejudica muito, né? Porque a população brasileira fica sem saber o que está acontecendo, né? Por causa dessas amarrações políticas. Isso é lamentável. Eu queria também destacar, eu não entendo por que até agora o COB se teve fora desse problema, entendeu? O presidente do COB, o Carlos Arthur Nussmann, simplesmente desapareceu dessa história do complexo do Maracanã, né? Ele precisa estar junto, porque a Olimpíada vai ser aqui. Então, quer dizer, a gente tem um parque aquático Júlio Delamare que o Comitê Olímpico Internacional não credencia, construiu o Maria Lenk, que também não credencia, e vai construir um outro parque aquático, né? Isso, se acontecer, vai ser muito bom para o Rio de Janeiro, porque nós vamos ter três instalações. Mas o que foi gasto de dinheiro nisso? E o COB simplesmente não fala sobre o assunto. É muito difícil conversar com o presidente, que ele nunca está disposto, entendeu? Nunca está querendo falar sobre isso. E a história foi se arrastando até o que a gente está vendo agora. Agora, na verdade, também, a gente está vendo também que a evolução dos fatos está provocando uma reversão de expectativa. A nossa expectativa, quando houve a remoção da Aldeia Maracanã, é de que realmente a guerra estava perdida, que eles iam mesmo botar abaixo o que eles quisessem, que iam passar com o trator por cima e fim de papo. E hoje, inclusive do prédio da Aldeia Maracanã, e ali começou a haver uma mudança. Quando, por causa da repercussão internacional, por causa da mídia alternativa que começou embrionariamente ali, e hoje a gente já tem um cenário mais otimista. Vocês estão aqui falando, eu já não estou vendo o Carlos Santos aqui chorando como vi da primeira vez. Lamentando, você era o próprio muro das lamentações, né, Santos? Agora você já vê com mais otimismo. Vejo sim, Golo. Porque no começo foi muito difícil, eu falo especificamente pela escola, que nós iniciamos esse movimento desde 2009 contra a demolição da escola. Nós já tínhamos a notícia que a escola ia ser demolida, iam expulsar a escola dali. E já tinha até o lugar, a escola ia para aquele negócio do São Cristóvão, do exército, né? Que era uma cavalaria lá, um negócio. Isso, já estavam onde se criava cavalos, né? Faziam trabalhos com cavalo. Iam botar a escola. Quer dizer, a escola já estava decidida que ela ia sair. Estava decidido. Inclusive, uma entrevista do senhor Regis Fischner na CBN, ele ratificou isso, dizendo que a escola iria para lá. E nós não aceitávamos de maneira nenhuma, tanto os pais, como os professores, como a comunidade em si ali, e nos engajamos nessa luta. E no começo foi muito difícil, porque nós não tínhamos espaço dentro da mídia aqui nacional, foi muito difícil. Eu me lembro que eu era entrevistado, eu fazia as reportagens, só que ela não aparecia na televisão, né? E nós fomos conseguir esse espaço, por incrível que pareça, na mídia internacional. Eu consegui fazer um documentário com uma TV alemã, inclusive eles foram na minha casa. Eu consegui fazer um documentário com o New York Times, eu consegui fazer um documentário com a Al Jazeera, eu consegui fazer um documentário com a TV espanhola. Então, a partir desses movimentos, né, como dizer assim, internacionais, é que as coisas começaram a repercutir aqui dentro. E aí foi quando nós nos juntamos, os movimentos começaram a nos juntar, e uma coisa fundamental também, a mídia alternativa, né? A mídia alternativa foi fundamental dentro desse processo. Ela nos deu um espaço extremamente importante, e que foi aí que a mídia nacional, né, tirando alguns poucos, que começaram a se interessar pelo problema da escola. Então hoje a escola, ela é conhecida tanto nacional como internacionalmente a partir desse trabalho. Edneida e Becker, vocês que trabalham tanto no Júlio Delamare quanto no Célio de Barros, vocês veem condições hoje de furar esse bloqueio, essa parede para alcançar a opinião pública através da mídia nacional, da mídia local? A gente está lutando desde a primeira audiência pública, onde eu conheci o Comitê Popular da Copa. Né? Que até então, nós treinadores, a gente só sabia disputar na pista. E acabou ali, passou a reta de chegada, todo mundo era amigo. Né? A gente teve que mudar o processo, a gente teve que correr atrás da defensoria, correr atrás do Ministério Público, se informar, pedir ajuda, porque até então ninguém nos ouvia. Né? Era entrevista, a gente marcava, pedia e nada. Né? Claro, desde o comecinho, eu tenho certeza que a gente vai reverter isso, porque é um patrimônio. É o único estádio, né, o primeiro estádio de atletismo oficial na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A história dele é história de passagem de Joaquim Cruz com recorde mundial, Ademar Ferreira da Silva. Né? Então, são histórias de vida. Lá a gente recebe criança que vem encaminhada da vara da infância e da juventude, né, com Paralimpíada. Os Paralímpicos treinam lá, então tem que ser revertido, não tem como. É um patrimônio nosso. Fora que é um local central, né, onde você tem o metrô, o ônibus, tem o trem, que ajuda muito esses alunos, né, que vêm de outras partes do Rio de Janeiro a chegar no local de treinamento. Isso ajuda muito, né, a comunidade. Eu digo que é o coração. Eu lembro que uma das coisas... O coração do esporte é o coração, é de o que ele pulsa para todas as comunidades. É, um dos argumentos principais era esse argumento que o Rogério acabou de levantar agora. Era essa questão geográfica dentro da cidade, de como aquilo ali é acessável, acessível e acessável facilmente por quem estiver interessado. Oh, você imagina, eu estou pelangrinando, né? A gente está perambulando pela cidade do Rio de Janeiro desde o dia 9 de janeiro, do qual o Célio de Barro foi fechado, sem informação nenhuma para a gente. Nós chegamos lá, não pudemos mais entrar. Material ficou lá dentro, a gente perdeu material. Perambulamos 2 meses, janeiro, fevereiro, treinando na quinta, na rampa do metrô. E continuamos ainda perambulando. Porque alocaram a gente no Engenhão, que não é nosso, pertence ao futebol. E que agora está fechado também. Que agora está fechado. A gente podia usar a pista interna, principal. Né, quando o Botafogo estivesse treinando. Agora, nem isso. A gente pode utilizar o Engenhão na pista externa quando o Botafogo não está lá. Porque a pista externa ainda está liberada. Ontem mesmo a gente montou as barreiras, o material de trabalho, as barreiras, e simplesmente nós tivemos que desmontar tudo rapidamente. Porque o Botafogo iria treinar lá. Agora, Edneide, foi no começo do ano o Célio de Barros foi fechado e não foi feito nada, não derrubaram nada, não fizeram obra alguma, está fechado só. Não, agora para as Copas das Confederações tudo aconteceu na calada da noite. Tá? O que aconteceu? A Defensoria Pública estava conosco, já tinha feito os pedidos de não demolição e simplesmente implodiram o prédio que é o responsável pela... Cronometragem, uma cronometragem caríssima que a gente demorou muito para ter, demoramos muito para conseguir aquela cronometragem, até porque a gente já está a nível mundial, né? E simplesmente cortaram o cadeado, não foi informada a Federação de Atletismo, implodiram o prédio. Rogério, a pista foi coberta, eu tive ontem no jogo do Fluminense... Tem mais, a nossa gaiola, que é um legado do Pan-Americano, uma gaiola caríssima de arremessos de lançamentos... Sim. Né, de martelo e de disco, simplesmente desapareceu. Era uma gaiola que tem técnica para ser montada, ser desmontada, é um material caríssimo, internacional. É o único legado que nós tínhamos do Pan-Americano, que foi doado para a gente. Sim. Simplesmente materiais sumiram os nossos lá de dentro. E essa gaiola, até hoje, ninguém sabe, é a única do estado do Rio de Janeiro. Agora, quanto dinheiro público vai se gastar para rever isso tudo? Fazer a pista novamente, que era uma pista muito boa. Né, de a melhor, a mais rápida do Brasil. Tatã. Material sintético, a mais rápida do Brasil, que simplesmente foi asfaltada. Asfaltaram com toda a fiação do Fotofine. Não tiraram nada, jogaram cimento em cima. Quer dizer, um total desrespeito. E se você passar hoje lá, meio-dia, 1 hora da tarde, todos os refletores estão acesos. Um gasto de energia... sem nenhum controle, né? Nem o papa da gente, pela essa especulação desses grupos que estão explorando o Maracanã, né? E no Júlio de la Mare, Becker, como é que está a história? Olha só, o Júlio de la Mare não foi diferente. Foi de forma truculenta, arbitrária, violenta. Nós simplesmente tivemos a informação de que deveríamos ocupar porque o estádio passaria por um período em que seria domínio da FIFA. E que depois, o depois era exatamente evacuar o parque aquático, com quantitativo de alunos que nós tínhamos lá, que estavam ainda resistindo. Ou seja, se você afasta essas pessoas por um período de tempo, depois para reuni-las novamente fica complicado. Então a tática deles, na realidade, foi essa. E chegaram a avançar, chegaram a demolir um local de treinamento, que até me envergonha de dizer o nome, de saltos ornamentais, chamava-se Carlos Arthur Nusman, que não me merece nenhum respeito por até agora não ter se pronunciado enquanto autoridade esportiva no país, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro, que nos representa em termos de... Eu só queria aproveitar e voltar ao que você perguntou com relação às mídias. A mídia alternativa nos sustentou de forma extremamente importante, não é isso? O Ministério, quero ressaltar novamente, a presença da Defensoria Pública da União, que não nos abandonou em momento algum, muito pelo contrário, foi um norte, foi um oriente que nos deu uma outra perspectiva, né? Com relação à negociação, esse toque do Papa, não se iludam. Essa negociação parte a parte é parte de uma estratégia de governo para desmontar o nosso movimento. Nós somos um grupo que está brigando pela manutenção do complexo desportivo do Maracanã, que envolve o Célio de Barros, envolve a Escola Frederais e envolve o Parque Júlio de la Mare. Não contamos hoje aqui com a presença da CBDA, que nos abandonou no meio do caminho. Recebemos e-mail para que não realizássemos a manifestação prevista para hoje em frente à LERJ. CBDA é a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. O senhor Coraci Nunes enviou um e-mail para o Jean Madruga informando que ele pedisse o cancelamento da manifestação, pois o governador já havia cedido. Essa manifestação será onde, que horas, como é que é? Será hoje, ao meio-dia, em frente à LERJ. Portanto, daqui a pouco. Nós estivemos no entorno do Maracanã, sexta, sábado e domingo, panfletando e conscientizando as pessoas da necessidade de irmos lá. Mesmo que sejamos poucos, é um movimento que está ganhando uma dimensão grande graças à mídia alternativa, graças ao espaço que você, Bolo, está abrindo para nós, para que nós levemos as nossas ansiedades, os nossos desejos até a população. E eu quero aproveitar então para alertar você que está acompanhando o nosso debate, se você tiver condições ou estiver por perto e é horário de almoço, meio-dia, ali em frente à Assembleia Legislativa, ali no 1º de março, né? Exatamente. No centro da cidade, é bem no centro, se você puder comparecer e dar uma força, eu acho que não é favor algum, você está defendendo o patrimônio que é de todos nós, patrimônio. E eu queria puxar até para o Renato Cosentino, que é desse comitê, o comitê o Rio Olímpico e Copa do Mundo, essa coisa toda. O que que o comitê pode fazer? Essa situação, principalmente a situação que é de lei, que o Rogério narraram os dois aqui, essa situação é muito grave, é uma situação de destruição, de atentado. O que que o comitê pode fazer para reverberar isso o máximo possível? É o que a gente tem tentado fazer desde então, né? Trazer essas denúncias e trazer as nossas propostas, né? O que a gente quer para essa cidade. O Rio de Janeiro hoje vive um contrassenso. Se prepara para umas Olimpíadas perdendo equipamentos olímpicos, né? É um ciclo olímpico sendo interrompido. A gente não está perdendo atletas para outros estados, não. A gente está perdendo para outros países. César Castro não está treinando mais no Brasil. Isso deveria ser uma vergonha para o prefeito do Rio de Janeiro. E o Fagner, se está na Suíça, já é cidadão suíço. Então, quem é ele? É um atleta que começou aqui no Brasil muito pequenininho, é primo da Rosângela dos Santos. Sim. Você é da mesma família. E hoje em dia está lá na Suíça. Quer nem saber mais. Não quer. O resultado dele é o primeiro do ranking da Suíça. Ele estaria, né, nos ajudando aqui no Brasil. Mas e ele não é um aliado lá na Suíça para esse tipo de luta? Quer dizer, nós não podemos chegar a esse público fora, ao público que eu digo, ao público especializado, à imprensa esportiva, de atletismo internacional. Ela não vê isso? A gente não pode chegar e sensibilizar essas pessoas? A gente fez muita coisa nesse tempo, né? Você me falou agora de sensibilizar pessoas internacionais. O Joaquim Cruz, né, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, ele se pronunciou várias vezes, gravou vídeo. A gente tem um acúmulo. A gente protocolou carta na presidência da República, no Ministério do Esporte. Enfim, essa luta é longa e a gente precisaria aqui de algumas horas para descrevê-la. Eu acho que assim, a Mônica Lage do Amaral, né, que lá dos saltos do Júlio de la Mare, ela sintetizou num ato que a gente fez lá na BI. Eles não estão preocupados com medalha, eles estão preocupados com dinheiro. Né? Infelizmente, o ciclo olímpico deles é outro ciclo. Completamente isso diferente. Isso também parece, com sentido, com o projeto de cidade que está em andamento, que inclui a revitalização da zona portuária, que inclui todos os tipos de mobilidade urbana, tudo tem, até a política de segurança pública das UPPs, tudo isso visa, parece que, uma valorização e um negócio, uma coisa que é a cidade para quem vive dela e não para quem vive nela. Então, nisso aí, eu acho que o esporte é um dos primos mais pobres dessa história aí, né? É, principalmente o atletismo, que é um esporte de exclusão, vamos dizer assim, porque é um esporte, como a gente fala, é um esporte que geralmente é a população carente que nos procura, né? Porque não precisa estar calçado para correr, né? Eles, a princípio, eles começam descalço, né? Então, a gente se sente assim, ofendido. Eu, aquela matéria que o governador deu em rede nacional, descaracterizando, né, o estádio Célio de Barro, como não está no padrão olímpico, foi vergonhoso. Eu me senti ofendida. É, as coisas aqui demoram muito, né? É, a gente viu aí o autódromo do Rio de Janeiro ser destruído e até agora nada. Nada. Ninguém sabe. Nós tínhamos Fórmula 1 aqui, né? Isso. E assim, Diodoro já não vai ser mais. É uma complicação política. Muito grande, sabe? Nós estávamos falando agora do presidente da CBDA. Num momento crítico desse, ele está em Barcelona acompanhando o Mundial de Natação. Olha, por que, entendo, que o presidente tem que estar lá? Eu não entendo nada de esporte amador, não entendo, mas o nome do Coraci Nunes povoa o noticiário do esporte amador há décadas e décadas, não é não? É, ninguém quer largar muito o osso, né? Agora, é importante destacar que o nosso movimento, né, contra essas demolições do complexo do Maracanã, ele está forte, ele está... Agora, o que nós não podemos esquecer também de todo esse processo de privatização do estádio, que foi carregado de ilegalidades e irregularidades. Nós lá estivemos na audiência pública, que realmente o público compareceu. O senhor secretário da Casa Civil, o senhor Regis Fischner, simplesmente nos ignorou. Aquele galpão da cidadania estava cheio, inclusive com crianças, que eles chamaram a tropa de choque. Então, é importante ressaltar que não é só o complexo do Maracanã, os aparelhos, não. O próprio estádio do Maracanã, isso tem que ser discutido de uma forma muito profunda com a sociedade. Esse processo de privatização do Maracanã, ele foi carregado de ilegalidades. Vocês acreditam na reversão desse processo? Com certeza. Até porque ele foi carregado de ilegalidade. A gente está falando dessa última reforma do Maracanã, um custo de 1,2 bilhão de reais. Uma das construtoras era a famosa Delta, que a gente aqui no estado do Rio conhece muito bem, e não por aspectos positivos, né? O Maracanã era um patrimônio tombado, em primeiro lugar. O IFAM, o superintendente do IFAM, numa canetada, permitiu que se demolisse a marquise do Maracanã em toda a sua monumentalidade, né? Quando você estava dentro do Maracanã, você via toda a cadeia de montanhas da Tijuca. Aquilo tudo teve um pensamento e um marco da arquitetura nacional. O que fizeram com o Maracanã foi um crime. E aí quem falou isso foi o conselho do IFAM depois. O conselho, que não é deliberativo, é consultivo, fez uma nota dizendo que o que fizeram com o Maracanã foi um crime, né? Um estádio que, quando você abriu o estádio do Maracanã, eu tenho aqui a manchete do Jornal de Esportes: gente de todas as classes aflui a maior praça de esportes do mundo. Maracanã era um estádio para quase 200 mil pessoas e com espaço para todas as classes. Hoje a gente está vendo o Flamengo e Botafogo por R$100. Né? A gente tem um gráfico da relação entre salário mínimo e preço do ingresso. Você pega nos últimos anos, esse gráfico só sobe. Quer dizer, você está tirando a população de dentro do Maracanã. Um espaço que sempre foi de todas as classes e um espaço de comungação da sociedade ali dentro. As torcidas estão sendo criminalizadas, elas não podem levar mais seus tambores, suas bandeiras. Agora permitiram, liberaram que as torcidas entrassem. A torcida sempre entrou, essa sempre foi a nossa forma de torcer. Quer dizer, é um ataque à cultura nacional. Não, sem camisa, não podia entrar sem camisa. Quer dizer, você como é que pode um negócio desse? Agora é de terno e gravata, né? Não, como era na inauguração. A inauguração do Maracanã, as imagens mostram, as pessoas andavam até de chapéu. Né? Aquele clássico, a decisão da Copa de 50, você, Brasil, muita gente de terno, gravata, chorando na rua. a derrota para o Uruguai. Mas, de qualquer maneira, era o espaço, como você disse, Constantino, que foi descrito no jornal do Mário Filho, né, na época, que era o espaço mais democrático, o espaço para todo mundo. Eu gostaria que vocês, já que nós estamos falando de democracia, usassem da palavra meio minuto cada um para nós darmos encerramento, inclusive fazendo chamamento para essa manifestação daqui a pouco. Meio minuto de espaço que você nos dá é demais. Vamos lá. Rapidamente, gostaria apenas de lembrar o seguinte. Legado da Copa. Nós tivemos junto com a comissão do Legado da Copa, fomos muito bem recebidos e o procedimento está muito bem encaminhado. Só gostaria de chamar a atenção dos políticos o seguinte: não precisa ter um evento de magnitude como uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. Legado é alguma coisa que se deixa de bom para uma população de uma cidade. E isso é obrigação de qualquer político quando se lança candidato. Ele tem que deixar do seu governo um legado para a cidade. Mas, lamentavelmente, como o Renato e o nosso Rogério falou, é o seguinte: eles não estão interessados em medalhas olímpicas, no ouro olímpico. O ouro que eles estão interessados é outro, completamente diverso do ouro olímpico. Eu gostaria só de ressaltar e agradecer demais a rádio pela oportunidade que nos proporcionou. Nós é que agradecemos, Edineida, você agora. O legado, né? O legado eu já recebi antecipado, no dia 9 de janeiro. Um pé no traseiro, vamos dizer assim, né? Com 322 pessoas do projeto na rua, sem poder informar, não teria mais, e sem um novo estádio, sem um outro local para nós ficarmos, né? E a promessa era, se demolir um, tem que construir o outro. E mesmo assim, a gente não quer que o Célio de Barro seja demolido. Legal, a gente quer o legado, mas o Célio lá. Carlos Sandes. Falando em democracia, vou aproveitar para concluir aqui agradecendo ao Ministério Público Estadual, a doutora Bianca, que sempre recebeu os pais de alunos, os professores da escola, de uma forma muito carinhosa. A doutora Renata, também do Ministério Público Estadual, e agora o doutor André, da Defensoria Pública da União, que também nos recebeu de braços abertos, que está conosco nessa luta também. E deixar claro aqui, né, que a Escola Municipal Frederrache, hoje, ela não aceita ser arrastada, expulsa para nenhum lugar. O nosso propósito, o nosso objetivo é continuar no Complexo do Maracanã, junto com todos os segmentos participando de todo esse processo ali olímpico, de Copa do Mundo, de cultura, de valores. Rogério Medeiros, nosso colega aí da TV Brasil, queria que você fizesse um balanço final aqui. Eu queria destacar aí que democracia são jovens com saúde, educação e esporte, né? Eu acho que é a base fundamental para nós termos aí crianças politicamente que possam fazer essa diferença. Só queria destacar também que hoje completa 31 anos, que a gente já está falando de natação, que o nosso Ricardo Prado bateu o recorde mundial nos 400 metros medalhas no Equador, ele tinha 17 anos. Olha só. E depois conquistou aí a medalha de prata, né, em 82 em Los Angeles. A nossa saudação aí para o Ricardo Legal. Prado. Quer dizer que então essa manifestação daqui a pouco ainda tem mais essa questão emblemática, Renato Cosentino, para você, para encerrar como jornalista também, fazendo o chamamento do pessoal para a manifestação daqui a pouco. Eu agradeço muito o espaço e a presença. A gente vai estar lá hoje, meio-dia, em frente à LERJ, para fazer a luta do Complexo do Maracanã, por um Complexo do Maracanã público e popular. Essa luta, ela desde o início, é uma luta unificada. A gente fica muito feliz que a gente tenha tido a notícia que o Júlio Della Mare vai permanecer, que a aldeia, se tudo der certo, vai voltar para os indígenas, e a luta continua pela reconstrução da pista e do prédio do Célio de Barros, que foi criminalmente demolido, e pela manutenção da Escola Frederrache. Então a gente vai estar lá meio-dia em frente à LERJ e a gente espera contar com a participação de todos para vencer. Tá certo. Muito obrigado a todos vocês pela participação no nosso Tema Livre de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.